Conversa com Jack, o podcast de dicas para a sua carreira com Jack Della Vega, do blog Tribo do Mouse. Jack, eu acho meu salário incompatível com a minha qualificação. Estou sobrecarregado de trabalho. E o salário, ó? Tô pensando que eu faço caridade pra empresa? Como é que eu me viro com isso? Deixa eu entender então. Tu pediu um aumento de salário e acabou ganhando um aumento de trabalho. É muito comum, os chefes às vezes eles filtram a nossa intenção e acabam respondendo o que a gente não quer ouvir. Uma coisa que me chamou a atenção na tua pergunta é que tu menciona qualificação. Qualificação não é necessariamente entrega de valor para a empresa. Então, uma pessoa pode estar super qualificada, mas ela não está entregando valor. Eu cito sempre o exemplo de que um centroavante sempre vai ganhar mais do que um zagueiro. Então, a tua qualificação não necessariamente está ligada com o salário que tu recebe. Bom, agora, se está entregando valor para a empresa e isso não está adequado com o teu salário, aí a gente tem um problema. O que eu faria no teu lugar? Entender o que é esperado de ti, conversar com o teu chefe e traçar um plano para chegar lá. Ninguém vai te pagar mais para fazer a mesma coisa. Qual é a contrapartida disso? É o mercado. Bom, eu estou entregando trabalho, estou entregando valor para a empresa, mas não estou recebendo o reconhecimento necessário. Aí sempre existe o mercado. E graças a Deus a gente está vivendo um momento econômico fantástico. Então esteja preparado, porque o mercado vai te reconhecer. Baguete, tecnologia e informação em um só lugar.